Estou perdido no livro, girando num anagrama. Não entendo a língua, desconheço a trama. Já é tarde, eu sequer tenho grana. Estou nas margens de um fato, um bobo em cena de drama. Ser da fome a caça na floresta humana. Já é tarde, eu preferia uma cama. Quem me estenderá a mão no escuro? Quem me apontará a saída? Já é tarde. Que não me levem em cana. Alguém sussurra o meu nome, alguém na página plana. Sua frase é seca, seu estilo inflama. A noite em nós se derrama. Com ele eu sigo adiante, pisando folhas de lama. Sua rima é pressa, quando o passo é gana. Já é tarde, adeus, retórica insana. Quem me leva pela mão no escuro? Já é tarde. Que não me leve em cana, cana, cana.